Bem, a palestra tem uma dinâmica em que eu estava explicando no começo, em que eu falo e vocês ouvem. E as questões que vocês tiverem, ou se vocês quiserem comentar entre si, fiquem à vontade para escrever no chat. Talvez eu não responda na hora, porque eu não consigo ler e falar ao mesmo tempo quando a conversa no chat fica muito rápida, mas na medida do possível eu vou respondendo. E é importante que vocês notem também que no alto dos slides, lá no canto superior direito de vocês, tem um número. Então, é bom que vocês fiquem atentas nesse número, porque às vezes ocorre um delay quando eu atualizo, quando eu mudo de slide, às vezes para vocês não muda. Então, vocês precisam me avisar isso também. Tá bom? Então, vamos começar. Na palestra sobre... agora estamos no slide 2. Na palestra sobre a formação do Ibra, eu falei muito de mim. Então, agora eu vou falar menos, porque o foco agora não é quem são os professores do Ibra, mas quais são os livros de aromaterapia interessantes que tem no mercado, né? Mas só para quem não conhece, nunca teve oportunidade de conversar, a minha formação é em linguística, eu sou pós-graduada em gestão de negócios, trabalhei com marketing durante 10 anos, em 2000 eu comecei a praticar yoga, me formei professora de yoga em 2002, eu tenho duas formações em yoga, em Hatha e também em Iyengar Yoga, e dei aulas durante 9 anos, e nesse meio tempo também atendi com massoterapia. Aí eu conheci a aromaterapia quando eu conheci o yoga, mas eu só fui me aprofundar na aromaterapia em 2007. Aí eu me tornei professora do Ibra em 2009 e de lá para cá tenho dado cursos direto, né? Principalmente agora em 2011 para cá, a minha atividade como docente de aromaterapia aumentou porque eu parei de dar aulas de yoga, tá bom? E o Ibra, para quem não conhece, é o Instituto Brasileiro de Aromaterapia, escola fundada pelo Fabian Laszlo, que é de Belo Horizonte, né? É proprietário da marca Laszlo Aromaterapia. Tá bom? Então vamos agora para o slide número 3. Bem, quando a gente começa a falar sobre livros de aromaterapia, a primeira coisa que a gente nota é que existe muito pouca coisa publicada, principalmente em língua portuguesa, quase não tem nada. Depois eu até fiz uma pesquisa e vou contar para vocês o que eu achei. Então, a gente tem que aprender a se virar para poder estudar aromaterapia, estudar sobre plantas aromáticas, ervas medicinais, sobre a história da perfumaria, sobre a arte, né, desse artesanato de criar sinergias e produtos aromáticos. E aí, a dica é a gente buscar os subtemas. O mais óbvio, evidentemente, é a aromaterapia, mas a gente encontra muita coisa de aromaterapia no que a gente chama também de aromacologia e perfumaria. Então, existe esse campo de estudos que a gente dá o nome de aromacologia, que se diferencia da aromaterapia porque a aromacologia ela não está interessada na terapêutica dos óleos essenciais. Ela está interessada em entender o impacto que os cheiros causam no psiquismo e no comportamento humano. Não importa se esse cheiro vem de um óleo essencial, se ele tem uma origem natural, se ele é vegetal, se ele é animal, se ele é sintético... mas hoje tem muita pesquisa bacana no campo da aromacologia que vai acabar ajudando nós na nossa formação como aromaterapeutas. A perfumaria é óbvio, né? A gente encontra muita informação legal nos livros de perfumaria e eu trouxe alguns livros de perfumaria para falar para vocês hoje também. Depois, uma outra fonte de estudo para nós seriam todos os livros das medicinas tradicionais populares, com destaque para a medicina tradicional chinesa, a MTC, e para a medicina ayurvédica, que é a medicina indiana. Porque os chineses e os indianos foram um dos primeiros que começaram a trabalhar com ervas medicinais, né? É interessante porque quando a gente estuda a história da perfumaria e, por consequência, a história da aromaterapia, a gente fica muito ligada na herança que nós recebemos do Egito e dos países árabes por via dos cruzados, né? E primeiro a expansão do Império Romano, primeira formação da Grécia, depois a expansão do Império Romano, e quando se começou as cruzadas, então a gente teve todo aquele aporte de conhecimento árabe e o conhecimento egípcio, que já foi traduzido pelos romanos, chegou no Ocidente. Então, a gente acaba estudando mais isso até numa história de aromaterapia e perfumaria do que a tradição indiana e a tradição chinesa, que são riquíssimas. Quando você entra num curso de aromaterapia, é muito legal quando tem profissionais que vêm dessas duas áreas, tanto da MTC quanto do Ayurveda, porque eles têm um conhecimento de ervas por conta da prática desse tipo de terapia. Então é muito rica a troca, porque são coisas que na aromaterapia, na formação tradicional de aromaterapia, a gente não vê como um assunto básico. A gente vê quando a gente se interessa, quando a gente vai se aprofundar ou quando vai se especializar. Mas então fiquem atentos com relação a livros de MTC e Ayurveda, tá? Harumi, eu notei que você falou que cortou. Eu vou pedir para que os colegas da sala auxiliem nessa questão de áudio e som. Às vezes cai a imagem por uma questão de diferença de banda larga. A minha banda é muito boa, eu tenho 10 mega em casa, mas eventualmente pode cair. Então, se travar, saiam da sala e se loguem de novo, que de repente volta ao normal, tá bom? Nós estamos vendo o slide número 4 agora. Eu vou fazer um refresh aqui do slide. Eu vou voltar, então, para o slide anterior, que é só uma apresentação minha, o slide número 3. E depois a Larisa me diz se ela agora vai ver, então, o slide número 4, tá? Bem, outro campo para a gente buscar uma literatura que aborde os assuntos que a gente vê na aromaterapia seria a literatura que existe no campo das terapias holísticas. E aí vale tudo, né, gente? Então vale ler sobre cromoterapia, sobre reiki, sobre massoterapia, sobre terapias, todos os florais, né, todos os sistemas florais que existem, sobre a acupuntura, não, né, porque a acupuntura estaria mais para uma prática dentro da MTC, mas dentro desse campo de terapias holísticas, tudo que vocês possam imaginar, yoga, tem muita coisa interessante também que eu acabei não falando, mas o yoga está dentro até lá do Ayurveda também, mas dentro desse campo das terapias holísticas tem muita coisa interessante que a gente aproveita para o aprendizado de aromaterapia também. Existe um outro tipo de literatura que a gente pode consultar, mas é uma literatura perrengue de chata, que é a literatura técnica das áreas de agronomia, biologia e química, né? Isso, assim, é uma fonte inesgotável de informação. Só que o duro é que é louco de chato. Então, felizmente, a gente tem um Fábio da vida que adora ler coisa chata e fica postando as coisas legais pra gente depois no grupo. Mas, quando você vai fazer principalmente uma busca na internet, os sites de pesquisas agronômicas, biológicas e químicas são uma fonte riquíssima de informação também, tá? E quando a gente, por exemplo, vai estudar sobre química de óleos essenciais, não tem como não entrar nessas áreas. Então, até tive uma ideia de pegar um livro aqui, só um instantinho. Vocês vão ver a imagem invertida, eu acho, dos livros. Mas é esse aqui, ó. Vocês vão ver que o livro tá inteirinho, cheio de post-it, né? Esse livro se chama Química para Estudantes de Farmácia. É um livro sensacional. Sensacional. E ele, os autores são Satyajit Sarkar e Lutfan Nahar. É um nome horroroso, gente. Química para Estudantes de Farmácia. E esse livro, ele é muito bacana, porque você está lá lendo função química, bem, aqueles assuntos todos que a gente chama, e de repente aparece óleo essencial. Você fala, uau, não, ganhei de presente óleo essencial quando eu quis estudar química. Então, fica a dica para vocês, tá? E uma outra fonte de consulta para nós é a literatura da área de humanas. Então, principalmente a literatura que se faz no campo da história, da sociologia e da antropologia. Eu trouxe algumas coisas desse campo para vocês verem também como é rica essa literatura quando a gente está querendo aprender sobre aromaterapia. Então, a Kênia está comentando que na literatura de medicina ayurvédica há muita coisa sobre ervas, chás, tinturas, mas quase nada sobre óleo essencial. De fato, é isso mesmo. Eu conheço apenas um livro que fala sobre óleos essenciais e ayurveda, é um livro em inglês. Não me lembro exatamente o nome, porque eu não tenho esse livro, porque eu não estudo Ayurveda, mas eu já folhei esse livro algumas vezes, porque quem tem é uma amiga minha daqui de Curitiba. E é o único livro que fala especificamente sobre Ayurveda e óleos essenciais. Então, é, realmente não tem informação. Mas a gente acaba aproveitando a informação sobre os outros tipos de uso de plantas aromáticas, né? Nessas formas de ervas, tinturas, chás e tudo mais. Alguma coisa a gente acaba aproveitando para aromaterapia. Então, agora eu vou estar passando a editora desse livro de química, Kenia, é isso que você está querendo? Editora Gen. É uma editora técnica, né? Eu vou escrever para vocês aqui, peraí. Deixa eu só ver onde é que eu enfio esse livro aqui, porque agora eu tô cheia de parafernália tecnológica em volta de mim. Eu vou escrever o nome desse livro para vocês anotarem. Química para estudantes de farmácia. É um livro bem bacana para quem está querendo se aprofundar na química dos óleos essenciais. Porque ele não fala sobre óleos essenciais especificamente, é um livrão genérico, mas no meio do caminho aparece lá um capítulo inteiro sobre óleos essenciais. Então, é bem bacana mesmo. Aqui eu vou colocar para vocês agora o nome dos autores. São dois autores, esse Satyajit e o Lutifan. E a editora é a Guanabara. O selo é o Guanabara Kugan. E a editora se chama Gen. Ok? Então, esse é o livro para quem está querendo aprender sobre química. Agora, nós vamos para frente, slide número 5, tá? Bem, e aí, estamos em tempos de internet, a gente não pode esquecer que existem muita fonte de pesquisa, de leitura na internet. Só que internet é um caso sério. Se em livro a gente já encontra um monte de coisa furada, de informação que não tem sentido, na internet, então, é o paraíso para quem só quer encontrar informação equivocada sobre aromaterapia. Então, a minha recomendação é, quando vocês forem estudar pela internet, apenas se atenham a sites de marcas bem reputadas ou blogs de aromaterapeutas que são reputados. Não quero dizer que o blog daquele aromaterapeuta que trabalha no interior e tem uma prática profissional super bacana não seja uma fonte confiável. O que eu quero dizer é que quando você faz uma pesquisa no Google e entra num blog sem nunca ter visto a pessoa, sem nunca ter obtido referência sobre ela, você tem que ser um aromaterapeuta experiente para saber se o que a pessoa está falando tem fundamento ou não. E quando você já tem um certo calejo, né, para descobrir os cacuetes dos aromaterapeutas, você começa a ler um blog, você já sabe a que escola aquela pessoa se filia, que leitura que ela fez. Então, quando você é uma pessoa que está se iniciando na área, é melhor ficar apenas com quem já está estabelecido no mercado, porque daí você tem certeza que a informação já foi verificada. Senão, você acaba aprendendo coisa errada, e as coisas que a gente aprende no início errada, é muito difícil reverter depois. É que nem quando a gente é criança. Tudo que a gente aprende na infância, a gente carrega na idade adulta. A aromaterapia também, o que você aprende errado no começo, depois você teme e vai levando isso até o final. Então, é melhor aprender certo, né? Bem, os portais bem reputados também são interessantes. E aí, é claro, todos os diretórios acadêmicos ligados a instituições de pesquisas, né? São muito bacanas. Eu gosto sempre de recomendar para os meus alunos que quando eles querem buscar receita de sinergias prontas, receita para tudo, eu gosto muito do blog da Samia Maluf, que é da empresa Baisama. Então, ela tem um blog que se chama, já pego o nome aqui para vocês, Tudo Que A Gente Gosta. E quem conhece esse blog? Deixa eu só pegar o site para vocês. Mas é claro que, bem, a gente tem muita fonte boa de pesquisa hoje aqui no Brasil. E do site da Aroma Flora, que a Emília está aqui conosco. Depois tem o site do próprio Ibra, da própria Laszlo, da Ferquima. Tem muita coisa bacana, mas eu acho que vocês têm que se ater sempre com quem é conhecido se estiverem iniciantes na aromaterapia. Depois que vocês tiverem mais traquejo, aí tudo bem, aí vocês podem começar a ler coisas mais obscuras que vocês vão ter critério. Tá aqui, ó, o blog da Samia. Então, esse é um blog, por exemplo, que eu consulto frequentemente, porque ela traz muita informação de receitas. Receita para, assim, como diz a professora que me iniciou na aromaterapia, a Alessandra Kali, né? Ela fala receitas para de um tudo. Falei Ferquima, Kátia. Mas tem também a Kinari, tem vários sites bacanas, tá? Portais, em língua portuguesa, eu não conheço nenhum assim que seja bacana, específico de aromaterapia. Fora em língua inglesa e em língua francesa, tem vários. Mas um site que eu frequentemente consulto, pelo menos para ficar ligada nas coisas de perfume, é o site da Osmos, que agora tem em português. Então eu acho que é um bom site para vocês conhecerem, principalmente para quem lida com marketing olfativo natural, né? Ou então quem faz aromatizadores com óleos essenciais. Tá bom? Vamos pro slide número 6. Adoro essa foto, essa monte de criançada lendo aí, é tão bonitinha, super fofo. Slide número 7. Então, pouca coisa está publicada sobre aromaterapia no Brasil. Eu até tive a pachorra de fazer uma consulta no site da Livraria Cultura, antes de ontem. E aí eu constatei que quando você coloca lá aromaterapia, dos 298 livros sobre o tema, só 29 foram editados no Brasil. Agora, o pior é isso. Dos 29 editados, apenas 7 estão em catálogo. Todo o resto está esgotado. É claro que, eventualmente, aquele livreiro tem um estoque desse livro. Então, ele acaba comercializando esse estoque. Mas, quando esse estoque na livraria acabar, a editora não tem mais. Então, é muito pouco, gente. São 7 livros apenas sobre aromaterapia que existem em catálogo no Brasil. Isso não é nada. Felizmente, são 7 livros muito bons. Mas, de qualquer maneira, é muito pouco. Então, o melhor lugar para a gente comprar livro de aromaterapia hoje se chama Estante Virtual, que é aquela rede de sebos, né? Bem, desses 7 livros que estão em catálogo no Brasil, eu separei 6 para comentar com vocês, tá? E aí, são esses livros. Tudo sobre aromaterapia. Deixa eu catar essa pilha de livros aqui. Eu acho que muitos de vocês vão conhecer o Tudo sobre Aromaterapia, do Adão Roberto da Silva. Né? O Adão, ele tem uma marca de óleos essenciais, Biodomani. Às vezes, se eu falar besteira ou confundir, quem tá aí me corrige, tá? Depois, o pequenininho da Eneida Duarte Gaspar, Aromaterapia. Não sei se a imagem tá boa. O Guia Completo de Aromaterapia, da Joanne Hoare, que é um livro recente, editado pela Pensamento. Nós vamos falar de cada um deles, tá? Depois tem esse livro aqui, que na verdade é da área técnica de química, da Adriana Nunes Wolfenbüttel, que é a base da química dos óleos essenciais e aromaterapia. Ah, foi vendida, Emília, não sabia disso. Obrigada por você ter atualizado a informação, viu? A gente tem aqui o Aromacologia, da Sônia Coraza. E nós temos... Só um instantinho. E nós temos esse livro da Sâmia, que é Aromaterapia, uma abordagem sistêmica. Então, vamos começar. Bem, a ordem que eu vou falar dos livros é a minha sugestão de como que as pessoas deveriam estar lendo, a ordem que elas deveriam estar lendo o livro, tá? Então, eu começo a falar agora de cada um deles e já é a ordem que eu indico a leitura. Vou começar a falar desse livro da Sâmia Maluf, Aromaterapia, uma abordagem sistêmica. Esse livro, ele é uma autopublicação, então ela mesma publicou, editou, bancou e tudo mais, tanto que ele não tem nem ISBN, ele não tem o índice no catálogo da Biblioteca Nacional, aquele índice... internacional. E é um livro que ela vende na loja dela e no site dela. Esse é um livro pequenininho, super fácil de ler, rapidez, você senta numa tarde você lê o livro, mas ele é muito bacana porque ele é sintético. O que eu gosto deste livro é porque ele resume a experiência de uma pessoa que já está há muito tempo na área e que dá muito curso e que trabalha com muito esteticista. Então, é um livro que ele não fica viajando a maionese. Ele vai no que é fundamental e no que é essencial dos óleos essenciais. Ele tem, quando eu falo pranchas, são aquelas folhas em que a pessoa... Vocês não vão conseguir enxergar, a imagem fica bem ruim, né? Mas cada seção dessa aqui é um óleo essencial. Então, isso é que a gente chama de pranchas. A prancha traz informação de nome... científico, a espécie, características botânicas da planta, propriedades dos óleos essenciais, contraindicações e formas de uso. Então, ele aborda 54 óleos essenciais, fala sobre 16 óleos vegetais fixos, que são os carreadores, e ele traz uma coisa que é característica da formação aromaterapia da escola Baisâmia, que é o conceito a árvore dos aromas e o conceito homem-árvore, que vocês, que já fizeram curso com ela, já devem saber do que se trata. É através desses dois conceitos, árvore dos aromas e homem-árvore, a Sâmia ajuda as pessoas a entenderem como que se dá a pirâmide olfativa, como se constrói a pirâmide olfativa, como que se distribuem as famílias olfativas e faz o link dessas famílias com as áreas do corpo para qual cada um dos óleos essenciais serve. Então, tudo está nesse livrinho super curtinho. Atualmente está custando R$40. Eu acho que é um livro bem bacana para quem está iniciando em aromaterapia. Agora eu vou para o slide. Quem já leu esse livro aí, levanta a mão. Sim, que eu quero saber. Aí vamos para o slide número 10, que eu vou falar do livro da Eneida Duarte Gaspar. É outro livro pequenininho também, escrito por uma médica, isso é que é muito legal. Eu não consegui descobrir aonde a doutora Eneida está hoje. Ela esteve durante um tempo no Instituto de Medicina Social da UERJ, fazendo pesquisas na área social. Mas ela escreveu vários livros, ela tem livros sobre cromoterapia, ela também tem livros sobre religiões, livros infanto-juvenis falando sobre religiões diferentes da católica, das religiões dominantes, né? As religiões, digamos assim, de mais ligadas à cultura africana, à cultura aborígene. Então, é uma pesquisadora muito bacana. Esse livro, ele não fala especificamente sobre óleos essenciais. Ele traz a prancha de 31 plantas. Então, ela fala, por exemplo, de babosa, fala de alface, que são coisas que a gente não tem óleo essencial. Mas é bacana, o que eu mais gosto nesse livro é porque tem um amplo receituário. Então ela ensina a fazer de tudo, desde mel calmante até vinagre aromático, unguento contra rachadura, poção estomacal, que mais aqui? Vermute digestivo, linimento vermífugo. E é claro, ela não trata muito de óleos essenciais, então, só que ela ensina a fazer tintura, ela ensina a fazer maceração. Então, para quem está começando na área e não tem ainda muita experiência na manipulação da matéria aromática, da planta, então é legal ler esse livro, porque daí você perde um pouco de medo de estar colocando a mão na massa, tá? Então, esse seria o segundo da lista. Eu vou pedir a ajuda de vocês, enquanto estou falando, para auxiliar a Rosângela, que passem o link da sala. Pode ser, Rosângela? Eu vou pedir a ajuda dos universitários, tá? Só para eu não perder o pique aqui. Agora a gente vai para o slide número 11. Ah, vocês podem me responder quem conhece o livro da Eneida? Sim, que daí eu fico sabendo. Bem, esse livro da Sônia Coraza chama Aromacologia, uma ciência de muitos cheiros. Eu acho, na minha opinião, e vocês estão aqui para ouvir a minha opinião, né? Então, na minha opinião, é um dos melhores livros que a gente tem publicados no Brasil, do nível de literatura internacional. Primeiro porque a Sônia Coraza é a Sônia. Então, a Sônia é uma das cosmetólogas mais respeitadas no Brasil, já foi consultora de grandes firmas, desde as nacionais Natura e Boticário até as internacionais como IFF e Firmenich. E a Sônia, ela tem um troço muito bacana, que ela é formada em medicina, só que ela não exerceu, ela só foi fazer medicina porque ela tinha que conversar com o médico para propor os tratamentos, para propor formulações que fossem menos impactantes para a saúde dos clientes, e ela tinha que conversar, ela tinha que saber falar na mesma linguagem dos técnicos, ou então dos médicos, e aí ela foi fazer medicina. Então, de todos os livros que existem em português, o que tem aqui dentro sobre olfato, sobre sistema límbico, sobre pele, é o mais completo. É escrito com rigor científico. Antes de eu conhecer a Sônia pessoalmente, quando eu li sobre o olfato, eu falei, meu Deus do céu, essa mulher pegou consultoria com alguém para fazer, porque não me passava na cabeça que uma cosmetóloga pudesse escrever com tanta precisão. E aí depois que eu fui conversar com ela, que ela me disse que ela tem a formação em medicina. Outra coisa legal desse livro é que ele tem uma história da perfumaria muito abrangente. É aqui que ela fala que os egípcios são chamados de senhores do olfato. Eu acho que dos livros que estão atualmente em catálogo no Brasil, a melhor história de perfumaria está nesse livro da Sônia Corazza. Tem prancha de 100 óleos essenciais, é muita coisa, gente, são 100 óleos essenciais, 22 óleos vegetais fixos, tem tabelas de indicação de uso, glossário botânico e outra coisa bacana, noções de perfumaria. Então ela ensina a fazer pirâmide olfativa, ela fala sobre... ensina a fazer perfumaria, ensina sobre famílias olfativas dentro da perfumaria. É um livro bastante completo, então eu acho muito bacana. E no finalzinho ela dá receitas com ervas para você colocar na comida, né? Então eu acho que é um livro que todo mundo tinha que ter, porque hoje no Brasil seria o livro mais completo que a gente tem, tá? Vamos lá para o slide número 12. Eu estou falando então do que existe em catálogo no Brasil por enquanto, que são 7. A gente viu que são 7 livros que existem em catálogo no Brasil. Agora, o guia da Joanna Hoare, que é o guia completo de aromaterapia. É um livro lindo, todo colorido, tá vendo? Ó, que coisa mais fofa, ó. Todo em papel couché brilhante, com um monte de foto colorida. E é um livro relativamente barato, porque é um livro da editora Pensamento Cultrix. E o foco desse livro é ensinar a fazer massagem aromaterapêutica. O foco é isso. E isso é muito importante, porque a aromaterapia tem na massagem uma das suas vias preferenciais de acesso ao corpo. Então, um aromaterapeuta que não trabalha com massagem é perfeitamente possível. Ele vai ser um aromaterapeuta clínico. Mas, em algum momento, ele vai se colocar diante de um cliente que quer receber uma massagem. Então, aqui dá noções, né? Agora, para você exercer a massagem aromática como profissão, aí vale a pena realmente você fazer um curso decente, né? Não aprender no livro. Mas para você aplicar em casa, aplicar no marido, nos filhos, aí esse livro já é bastante completo e vale a pena, tá? E ele tem um pequeno capítulo que ensina a fazer massagem aromaterapêutica e cuidados com óleos essenciais para pessoas que têm necessidades especiais, que são as crianças, evidentemente, né, por conta da imaturidade do sistema endócrino, as gestantes e pacientes com câncer também. Então é um livro bacana, bastante honesto, que eu acho que se você não tem nenhum livro que ensine a fazer massagem aromaterapêutica, esse, como é o único publicado no Brasil, vale a pena comprar, tá bom? Conhecem esse livro da Joanna? Ah, eu já vou falar da Shirley Price. Por enquanto, eu estou falando apenas dos livros que estão em catálogo no Brasil, tá? Agora, vamos para o livro do Adão. Slide 13. Tudo sobre aromaterapia. Então, vamos lá para o catatal do Tudo sobre Aromaterapia. Olha o tamanho da criança. É esse livro aqui, tá? Então, vamos lá. Livro muito grande, escrito assim, nos moldes da literatura técnica de saúde dessa editora Roca. A Roca é um selo da GEM, que é especializada em livros de saúde, anatomia, fisiologia, engenharia, essa coisa toda. Então, ele tem aquela coisa de livro de estudante de faculdade, que é o quê? Escreve um capítulo, aí dá todas as referências bibliográficas àquele capítulo, e aí depois faz um questionário para ver se você entendeu o que você leu. Então, isso é um pouco chato na leitura desse livro, porque você tem que ficar pulando página. A leitura ela não é uma leitura fluida. Mas o que é chato acaba sendo o ponto positivo desse livro, porque é escrito por um engenheiro químico. Então, o Adão ele tem a formação dele em química. Então, ele escreve realmente com aquele rigor científico. É um livro que se pretende abrangente, tanto que ele fala assim, desde a química elementar dos óleos essenciais, até por dicas de como você tem que usá-los, a toxicidade dos óleos essenciais, ele tem coisas que ele fala sobre consultório de aromaterapia, como é que tem que ser, ele dá informações sobre rendimento de extração de óleo essencial, então ele é bastante abrangente. A leitura não é uma leitura agradável, então quem está acostumada com aquele aspecto mais holístico da aromaterapia, no Tudo sobre Aromaterapia acaba se enchendo um pouco. Mas eu acho que é um livro importante dentro do cenário brasileiro, porque é o livro mais abrangente que nós temos com esse rigor do rigor da química, um rigor científico, tá bom? Todo mundo tem, né? Esse aqui, né? É o primeiro que a gente compra, não é? Agora vamos... Não, deixa eu ver se é esse aqui que eu já tô me adiantando. Deixa eu passar pro slide número 14. Então vamos lá. Esse danadinho aqui se chama Base da Química dos Óleos Essenciais e Aromaterapia, Abordagem Técnica e Científica da Química Adriana Nunes Wolfenbüttel. A Adriana, ela é da UERJ. Bem, esse livro é da mesma editora lá do livro do Adão e daquele livro de química para profissionais, para estudantes de farmácia que eu mostrei para vocês. Então, é um livro que não é dirigido de início a aromaterapeutas. É um livro dirigido a profissionais técnicos que vão falar, que vão trabalhar com aromaterapia, tá? Bem, o que é o bacana desse livro? O bacana desse livro é que ele traz uma porção de referências sobre toxicidade. E todas as normas da IFRA, que é a International Fragrance Research Foundation Association, que é o órgão que regula toda essa questão do uso de substâncias aromáticas no mundo inteiro. Então, todas as restrições de uso para adição de óleos essenciais, em qualquer formulação que a gente vai fazer cosmética, aparecem aqui. Outra coisa muito interessante nesse livro é que fala sobre a toxicidade dos óleos essenciais e a interação que eles fazem com medicamentos. E a farmacocinética dos óleos essenciais também, é um capítulo muito interessante que tem nesse livro. E ela traz depois, quer ver quanto que é? As cromatografias dos óleos essenciais. Vou mostrar para vocês o tantão de cromatografia que ela traz. Ó, tudo isso aqui, quer dizer, deixa eu ver como é que vocês vão ver assim. Tudo isso aqui, ó, é só cromatografia de óleo essencial. Então, eu acho que o bacana desse livro realmente tá nisso. É nesse diferencial de trazer a profundidade da química, da toxicidade e das restrições, segundo o IFRA, para a adição dos óleos essenciais nas formulações cosméticas e de ambiente, tá? Outra coisa interessante que tem nesse livro, ela fala sobre frequência vibracional de óleos essenciais. E ela não fala no sentido de que ela canalizou a informação, porque a gente sabe que existem aromaterapeutas que fazem estudos de frequência vibracional dos óleos essenciais da mesma maneira como sistematizadores de terapias florais. Eles são canalizadores de uma informação. A Adriana não é canalizadora. Ela vai para o laboratório e estuda a frequência dos óleos essenciais e traz essa informação para a gente. Então, isso eu acho bacana, tá? É um outro lado desse estudo, que para nós, às vezes, é um pouco diferente, mas eu acho que a gente tem necessidade de conhecer também. Ela fala sobre óleos essenciais na veterinária, isso é legal, porque são poucos os livros que falam sobre óleos essenciais na veterinária. E uma coisa bacana desse livro é que a doutora Adriana, doutora, porque tem doutorado, tá? Adriana Nunes fala em ingestão de óleos essenciais. Então eu sei que a ingestão de óleos essenciais não é a praia de todo mundo, mas se de repente for a sua, e alguém disser que óleo essencial não pode ser ingerido, aí você abre o livro da doutora Adriana Nunes Wolfenbüttel, no capítulo que ela fala sobre ingestão, e fala, ó, pode, a ciência faz, e ainda tem pesquisa sobre isso. Ela não recomenda, ela apenas diz que existe e que deve ser feito com cuidado, mas que ninguém morre por causa disso, tá bom? Então é o livro que na atualidade está falando sobre ingestão de óleos essenciais. Certo, turma, por aqui? Até aqui tudo bem? Podemos ir para frente? Fala assim, sim, não, quem tem dúvida vai me bloqueando também. Então agora vamos falar sobre os livros que no Brasil estão fora de catálogo. Deixa eu só passar um pouquinho aqui o que vocês estão me escrevendo para ver se tem alguma coisa importante. Bem, entre os livros que estão fora de catálogo, que a gente encontra eventualmente novos em algumas livrarias que tem estoque ou frequentemente em sebo, eu falei só de seis. Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Porque o sétimo não está nessa lista. O sétimo está em outra lista, tá bom? Por isso que eu falei só de seis. Então vamos lá falar, tudo bem respondido? Então vamos lá falar dos livros que estão fora de catálogo. Eu separei alguns para falar que eu acho que são os que se destacam dentro da biografia, dentro da nossa bibliografia. Deixa eu pegar aqui a pilha. Então tem A Arte da Aromaterapia, do Robert Serran. Depois a gente vai ter Aromaterapia e as Emoções, que, pasmem, está fora de catálogo, um dos livros mais básicos da Shirley Price, não é mais editado no Brasil. Outro livro, que é uma pena que esteja fora de catálogo, que é o Aromaterapia em Dermatologia Estética, também do Adão. E ainda bem que você tem, né? Esse livrinho, que ele não é que ele seja imprescindível, mas é um livro muito bacana da Meg de Serran e da Mônica Uniman sobre a lavanda. Vou falar dele também. Esse que muitos de vocês conhecem, que é a Aromaterapia do Marcel Lavabre. E um outro que é uma gostosura de livro, que é esse aqui também da Meg de Serran, Aromaterapia para Amantes. Então vamos falar de cada um deles. Eu vou falar agora na ordem de leitura que eu acho que vale a pena as pessoas fazerem, tá? Bem, como sobreviver sem o livro do Robert Serran, né? Então, o A Arte da Aromaterapia, ele foi escrito por esse famoso aromaterapeuta, que é o Robert Serran, e é o livro fundamental da retomada da aromaterapia a partir dos anos 90, né? A aromaterapia, ela, digamos assim, ela ficou um pouco, não que ela ficou, ela não ficou na mídia, ela ficou durante 100 anos, quer dizer, o Gattefossé inventou o termo aromaterapia e durante 100 anos a aromaterapia ficou meio assim, né? Aí a partir dos anos 90 teve um boom de aromaterapia no mundo inteiro. E o livro que protagonizou esse boom foi A Arte da Aromaterapia, do Robert Serran. Esse é um livro que hoje, quando a gente lê, ele parece um pouco datado, porque ele tem algumas informações que já foram superadas. Principalmente se você ler a edição em português, que é essa que eu tenho, né? Agora, o que é interessante no livro do Serran? O Serran, ele contrapõe referências da literatura antiga que existe sobre plantas medicinais e traz essas informações para o uso moderno. Então, é muito comum a gente ver referências, por exemplo, a Culpeper, que é um botânico do século XIX, né? Além disso, ele traz uma cronologia da história do uso de plantas medicinais, fala sobre óleos essenciais, tem 28 pranchas de óleos essenciais, ele menciona no final do livro a posologia para a ingestão de óleos essenciais, enfim, é um livro bastante básico. Agora, infelizmente, é um livro que precisaria ter uma revisão. Nós temos aqui na sala a Maria Aparecida das Neves, que é a representante da Serran Aromaterapy aqui no Brasil, e eu sei que ela está em contato com o Robert Serran para tentar trazê-lo para dar curso aqui no Brasil e, eventualmente, até reeditar esse livro e, se for o caso, fazer uma revisão. Agora, é um processo bastante demorado, porque não é fácil lidar com o editor aqui no Brasil. Então, vamos torcer para que tudo isso corra, para que a gente volte a ter A Arte da Aromaterapia novamente em catálogo aqui no Brasil, tá? Vocês conhecem esse livro, essa edição que vocês têm, que nem eu? Vão respondendo aí, por favor. Pode fazer a sua propaganda à parte aí, não tem problema não. Então, vamos lá. Esse livro aqui é da Shirley Price, né? Aromaterapia e as Emoções. Então, esse é um livro, eu fiquei pasma de saber que esse livro está fora de catálogo. Porque é um livro tão conhecido da Shirley Price, mas tão conhecido, é um livro que dentro da psicoaromaterapia, todo mundo lê. Né? Então, a Shirley Price, imagina, a Shirley Price é uma das fundadoras da aromaterapia moderna. Tem hoje, a filha dela toca toda a formação dentro da Academia Penny Price. Né? E tem vários livros publicados, é fundamental esse livro estar publicado dentro do mercado brasileiro. Agora, o que, tem de especial nesse livro da Shirley Price? O que tem de especial é que ela propõe um método para se lidar com óleos essenciais no campo da psicoaromaterapia. Então, ela pega as propriedades terapêuticas dos óleos essenciais, que são propriedades terapêuticas no campo físico. Por exemplo, um óleo essencial é analgésico, um óleo essencial é anti-inflamatório. Aí ela pega essa propriedade e faz uma relação dessa propriedade com o tipo de distúrbio emocional que essa propriedade poderia tá tratando. É, então ela pega, por exemplo, a raiva. A raiva é uma emoção quente. Então, se é uma emoção quente, a gente precisaria de um óleo que dentro de uma alopatia, digamos assim, lidasse com as coisas que são inflamadas. Então ela vai pegar todos os óleos essenciais que dentro da alopatia, de uma visão alopática da aromaterapia, teria propriedades anti-inflamatórias e vai receitar esses óleos por uma emoção, por exemplo, raivosa, né? Então, isso que é o especial no livro da Shirley Price. Porque é muito difícil as pessoas proporem um método de uso de óleos essenciais dentro da psicoaromaterapia. E ela propõe esse método. Fora que ela também comenta casos clínicos. Agora, o que é ruim nesse livro é que ele é louco de chato de ler. Então, eu não sei se é um problema da tradução, como, por exemplo, a Ana Lúcia Guimarães está falando para a gente, ou se é um problema de diagramação, eu não sei o que acontece. Então, até a primeira vez que eu fui ler esse livro, eu levei muito tempo, porque eu não me aguentava de sono, porque é um livro chato. Mas depois que você pega o jeitão do livro, a leitura flui, e aí você faz o link que a Shirley Price propõe, e aí você começa a entender e a leitura fica um pouco mais agradável, tá? Tá aqui. Aí, vejamos então o slide número 18. Aromaterapia cura pelos óleos essenciais, do Marcel Lavabre. É outro livrinho que também está esgotado no Brasil. É um livro rápido, bem escrito, honesto, traz noções sobre química dos óleos essenciais. Tem muita indicação de uso, sinergias, receitas. Ele fala de famílias botânicas, que às vezes os livros de aromaterapia falam en passant, ele acaba dividindo os óleos em famílias botânicas. E ele tem um índice terapêutico no final, que é bastante rápido da gente consultar, é bastante interessante. Então, assim, quando você não tem livro nenhum de aromaterapia, esse é um livrinho honesto, que você pode comprar para utilizá-lo. Não traz nada de muito novo, mas é um livrinho simpático. Vamos para o slide número 19 agora. Está todo mundo acompanhando? Então, aromaterapia em dermatologia estética do Adão. Como é o livro Tudo Sobre Aromaterapia, esse é um outro livro bastante extenso, escrito com aquele jeitão de tese acadêmica, tá? Esse livro eles já capricharam um pouquinho mais, porque ele já tem umas fotos coloridas de plantas. E eu sempre gosto de livro que tem foto de planta. Vocês não gostam? Eu adoro. Porque a gente não vê tanta planta, né? Então, eu adoro quando tem foto colorida. E também traz aqueles questionários no final de cada capítulo para ver se você entendeu aquilo que você leu. E uma coisa que eu acho bacana nesse livro é que o Adão sai um pouco dessa coisa química e começa a falar de pensamento positivo. Isso é muito bacana. Que já muda o enfoque. Entra o engenheiro químico, cede lugar ao terapeuta holístico. Porque não tem como falar de pele sem um linguajar holístico. Porque a pele é porta de entrada de todas as psicopatologias. Então, ele acaba enfiando o pé dentro desse campo de visão holística. E isso é muito bacana nesse livro. E outra coisa, ele fala sobre farmacodinâmica e farmacotoxinética em dermatologia. Então, para quem é terapeuta corporal e quer entender como que o óleo entra na pele e age, tem que ler esse livro que está tudo explicado aqui. Tá bom? Só que está esgotado, então vocês só vão encontrar em sebo. Eu não aguento, esse mercado brasileiro de editores é um troço mesmo. Aí, entre os que estão fora de catálogo, eu gostaria de recomendar esse livrinho mega simpático da Meg Tserran e da Mônica Yuneman. Bem, a Meg Tserran não tem esse Tserran, por acaso, tá? Ela conviveu com o Robert Tserran numa comunidade hippie nos anos 70. Inclusive, ela conta essa história aqui nesse livro. E foi lá que ela conheceu a aromaterapia. Então, o que eu gosto desse livro é porque ele é cheio de curiosidades. Conta um monte de história bacana sobre a lavanda. É um livrinho divertidíssimo de ler, uma gostosura de ler. Vai falar sobre tudo quanto é espécie de lavanda. A Meg escreve assim, ela é fofa para escrever, e depois ela traz um monte de receita, um monte de receitinha. Não só com óleos essenciais, ela usa bastante extrato de lavanda também, concreto, absoluto de lavanda, água de lavanda, mas pelo fato de ela trazer um monte de curiosidades históricas, eu acho que vale a pena. E depois, assim, a lavanda é a nossa erva-mãe. Então, se a gente não conhecer sobre lavanda, fica meio difícil, né? Então, a gente, lavanda é a planta que deu origem à aromaterapia, então a gente tem que mencionar esse livrinho dedicado a ela, tá bom? E aí, entre os livros que estão fora de catálogo, eu gostaria de recomendar para vocês esse outro livro da Meg de Serran, que é Aromaterapia para Amantes. Quem tem? Eu quero saber quem tem e quem já leu esse livro. Então, olha só. É um livro em ritmo de poesia. Porque nós estamos falando de amor, nós estamos falando de sensualidade, nós estamos falando de paixão. Então, a Meg, ela escreve como se estivesse escrevendo um tratado erótico. Então, é um livro muito bacana. Vai falar sobre como as ervas aromáticas foram utilizadas como instrumento de erotismo ao longo dos anos. Trata de saúde da mulher, né, evidentemente. Traz dicas de reflexologia para incremento do prazer sexual, cuidados de beleza, várias receitas, várias indicações. Então, quem gosta dessa área, dessa terapêutica da sexualidade e lida com mulher no consultório, na sua clínica, vale a pena ter esse livro, tá? É um livro bacana, nos moldes daquele Manual da Tigresa Branca, que alguns de vocês devem conhecer, só que em específico sobre aromaterapia, tá bom? Tá aqui a dica. Deixa eu pegar outra pilha agora. Tudo bem até aqui, gente? Agora vamos para o slide número 22, vendo o que temos no Brasil publicados no tema de perfumaria. Então, entre os que estão publicados e disponíveis, eu destaco esses livros aqui, O Essências e Alquimia, da Mandy Eftel, A Arte da Perfumaria, uma tradução que a gente tem agora em português, Anne Walsh, do Sétimos PS. A Arte dos Perfumes, que foi recentemente lançado pelo Nicolas de Barry, que esteve em São Paulo, talvez há 2 semanas atrás, lançando o livro. E depois o livro dos perfumes da Chrissy Wildwood. Só que esse livro da Chrissy está fora de catálogo, tá? Então vamos primeiro ver o que está em catálogo, depois a gente vê o que está fora. Bem, Mandy Eftel, quem conhece esse livro, responde lá no chat. Sim, sim, Essências e Alquimia. Eu não canso de fazer propaganda desse livro, embora eu saiba que ele tem problemas de tradução, tá? Inclusive, hoje eu estava conversando com a Anne Walsh, que é a minha tutora de perfumaria botânica, e a gente estava discutindo sobre um erro de tradução grotesco que tem nesse livro, que inverte o que são notas de topo, de coração e de base dentro de um perfume. Mas, tudo bem. Esquece isso, releva. É um erro tão grotesco que quando você ler o livro, você vai perceber esse erro de tradução. Agora, por que esse livro é bacana? Porque ele é escrito pela Mandy Eftel, que é a papisa da perfumaria artesanal da atualidade. A pessoa mais badalada que você possa imaginar de perfumaria da atualidade hoje é ela. Tá em tudo quanto é programa, foi indicada ao Fifi Awards de novo. E, então, é um livro essencial. Ele tem uma excelente história das matérias aromáticas, principalmente dos extratos que não são mais utilizados, que são os extratos de origem animal. Então, é bacana a gente conhecer sobre essa história, até para poder explicar para o aluno, né? E depois ela fala tudo sobre o artesanato da construção do perfume. Então dá dica de como que você monta uma sinergia, como que você faz os acordes, como é que é a diluição, como é que você equilibra a intensidade de perfume. É claro que isso aqui não cria um perfumista, né? Porque um perfumista você precisa ter alguém te apoiando para você aprender. Mas é um livro muito bacana e é um livro poético. Ela tem uma passagem, eu fiz a resenha desse livro, então, eu acabei gravando algumas passagens. Uma passagem que eu amo desse livro é quando ela diz que a coisa mais linda que ela imagina é quando ela vê uma gota da camomila azul, da camomila alemã, indo da superfície do álcool até o fundo do recipiente. E que para ela isso é um caminho poético. Então, ela escreve nesses moldes. É uma gostosura de ler esse livro. Eu recomendo fortemente que vocês comprem. Embora não seja um livro de aromaterapia, tá bom? Bom, eu não ganho nenhum centavo por estar recomendando esse livro, tá? Aliás, eu não ganho centavo por nada do que eu tô fazendo. Eu tô fazendo porque eu amo. Então, Não é propaganda para eu ganhar alguma coisa, porque esse livro realmente é bom. Podem comprar. Aí, passemos a esse livro aqui. A Arte da Perfumaria, do George William Septimus P.S., escrito no século XIX, que é um clássico da perfumaria. E ele foi recentemente traduzido pela Anne Walsh, que é essa perfumista e saboeira artesanal de Cambuquira. Atualmente ela está representando um curso de perfumaria artesanal da Irlanda aqui no Brasil. Então ela traduziu o livro do original e fez autopublicação. E esse livro é vendido no site dela, tá? Por que que esse livro é bacana? Porque é nesse livro que se criou o conceito do odafone, que é o que se usa na perfumaria, que é essa coisa de que a gente consegue montar perfume como se a gente estivesse montando uma melodia, que a gente cria notas olfativas, notas musicais olfativas, que a gente cria acordes musicais olfativas. Então, todo esse conceito de encarar o perfume como se fosse uma música vem desse livro do Septimus P.S. Tem descrição de matéria-prima, o que é bastante bacana, e é um livro que foi traduzido por quem entende, né, do métier, e também entende o inglês e o português, então consegue fazer uma comparação decente de termos, coisa que não aconteceu no livro da Mandy, porque quem traduziu não foi perfumista, possivelmente, então faz uma tradução toda truncada. E esse conhecimento técnico para falar de perfume é importante para um tradutor da área, que senão ele começa a traduzir uns troços que não tem nada a ver. E agora, esse livro ele não traz as receitas todas, porque as receitas, muitas delas, não conseguem ser transpostas para a atualidade. Então, não é o livro inteiro, né, o texto integral, mas toda a questão teórica está aqui, tá? Então, esse aqui eu já fiz a propaganda também, da Anne. Agora vamos para o slide número 25. Depois eu vou disponibilizar tanto o PowerPoint quanto o áudio que está sendo gravado. Se der tudo certo com o áudio, eu vou disponibilizar sim. Bem, esse livro que acabou de ser lançado, é uma tradução do francês, A Arte dos Perfumes, desse perfumista Nicolas Debarry. O Nicolas, ele está radicado no Brasil e ele trabalha basicamente com perfumaria pessoal. É uma perfumaria bem de nicho, então ele não é um perfumista que está no mainstream. Ele faz perfume sob encomenda, perfume pessoal, né? Agora, é um livro bacana porque é um livro fartamente ilustrado, tá vendo? Ó? Cheio de foto das plantas aromáticas. E aí a gente que adora foto de plantas se diverte um monte nesse livro, né? Tá vendo que legal? Eu adoro isso também. Tem receitas e mais receitas. É perfume, não estamos falando de aromaterapia, tá? Um monte de receita. Noções também de como se constrói um perfume. Mas eu acho que o mais legal realmente é pelo que ele traz de conteúdo sobre as plantas aromáticas, que acaba servindo para um aromaterapeuta, tá? E é um livro novo, acabou de ser lançado. Então, a tradução foi bastante... Ela é uma tradução bem feita, porque foi a editora é a Senac, e a Senac tudo que faz com muito cuidado, tem consultoria técnica em cima, porque acabam sendo livros que são utilizados em sala de aula também, tá bom? Próximo slide, número 26. Esse livrinho aqui, da Chrissy Wildwood, O Livro dos Perfumes. É um livrinho, assim, interessante, porque ele é prático, descreve matérias-primas, então a gente acaba aproveitando também dentro da aromaterapia. Tem algumas receitas, e é um livro que fala de perfumes para os doshas do Ayurveda. Então, quem trabalha com Ayurveda e fica, às vezes, meio em dúvida de que óleo essencial utilizar, alguma informação pode estar pegando daqui, porque ela fala sobre isso, tá? Então, eu trouxe esse livro mais por conta do que ela fala de Ayurveda do que por todo o resto de perfumaria. Que eu acho que é interessante, porque está em português, né, gente? Porque livro em inglês e em francês a gente tem um monte, mas eu estou falando em português o que está acessível. Então fica a dica para a turma do Ayurveda sobre o que ela fala, é um pouquinho só dos perfumes para cada tipo de dosha, tá bom? O pita, o kapha e o vata, ou kapha. Vamos lá, página número 27. Ah, antes de eu passar para o número 27, deixa eu só mostrar esse livro, Plantas e Perfumes, da Antonieta Barreira Cravo. É um outro livro parecido com esse da Chrissy, então fica a dica para quem também gosta dessa área de entender a relação entre plantas aromáticas, perfumes, matérias-primas, fica a dica de um outro livrinho em português que tem. Esse é um livrinho que está editado no Brasil e está em catálogo ainda, tá bom? Posso ir para frente, turma? Deixa eu mudar a pilha aqui agora. Então vamos lá. Temas variados, né? Onde que a gente encontra informação que nos ajuda na aromaterapia, mas fora da área da aromaterapia e fora da área da literatura técnica de perfumaria. Então eu trouxe para vocês o livro do Chandler Burr, O Imperador do Olfato. Vou falar sobre cada um deles depois. O Segredo do Chanel número 5, da Tilar J. Mazel. A Casa da Sabedoria, do Jonathan Lyons. Eu vou anotar, deixa eu só passar esse livro, eu já repito o nome da autora daquele livro lá, tá bom? Eu escrevo para vocês, na verdade. E esse livrinho, O Cheiro das Coisas, da Bettina Malnick. Deixa eu escrever para vocês o nome desse livro aqui que vocês estão pedindo, só um instantinho. Fica mais fácil. Plantas e Perfumes, As Essências Mais Usadas. Então tá aqui o nome do livro e a autora é Antonieta Barreira Cravo. E a editora é a Emos, tá? Deixa eu ver de quando que é o livro aqui. Ele é de 96. Certo? Então vamos falar desses outros livros que não são da área de aromaterapia, mas tem informações que nos ajudam também. Ah, não, peraí, deixa eu voltar o slide que eu tô passando pra frente. Vocês estão com o slide 27 aí? Então, posso falar sobre eles? Então, olha só. Depois, o pessoal já postou aí o site da Anne Walsh para você poder comprar o livro dela, A Arte da Perfumaria. Quer dizer, o livro não é dela, né? O livro do P.S. que foi traduzido por ela. Então, vamos falar sobre a ordem em que eu recomendo a leitura desses livros aqui. Então, eu recomendo começar pelo Segredo do Chanel número 5, da Tilar Mazel, que é um livro de história, né? Então, ela vai contar os bastidores da saga Chanel número 5, tentando explicar como que o Chanel número 5 se permanece até hoje como um dos perfumes mais vendidos do mundo, né? Ainda é o perfume mais vendido do mundo, sendo que é um perfume da década de 20, do século passado. Por que que eu amo esse livro também? Amo, amo. Eu não sei quantas vezes que eu folhei esse livro, eu já resenhei ele inteiro, ele tá todo grifado, eu adoro esse livro. Por que que eu acho que esse livro é legal para nós aromaterapeutas? Porque o foco desse livro é provar que a qualidade do Chanel número 5 é intocada desde que ele foi criado. E aí ela conta para nós o malabarismo que a indústria faz para manter a qualidade da matéria-prima. E é isso que eu acho interessante para nós aromaterapeutas, para a gente conseguir entender que o que sobra para nós de óleo essencial é o resto do que a indústria utiliza. Quer dizer, eu gosto do livro porque o livro é muito bem escrito, mas a conclusão para nós não é lá muito boa. Porque o melhor que se produz em termos de óleos essenciais e absolutos e concretos, não chega pra gente. Fica tudo lá com o povo da perfumaria. Então é por isso que eu acho interessante ler esse livro, pra gente perceber como que a questão da qualidade é fundamental dentro desse ramo da perfumaria e como que as pessoas fazem loucuras para garantir a qualidade da matéria-prima. Então isso é que eu acho interessante. Fora que desvenda alguns mitos, do tipo, o pau rosa no Brasil está extinto por conta do Chanel número 5. Quer dizer, não tem nenhuma menção ao pau rosa do Brasil. Ela fala sobre todas as matérias-primas e nem fala sobre o pau rosa do Brasil. E aí depois eu ainda fui consultar com a editora daquele site, daquele blog Mais Que Perfume. Eu fui perguntar, eu falei assim, não é possível essa história do pau rosa ser extinto no Brasil por causa do Chanel número 5. Ela falou assim, Maíra, não existe isso é folclore. Então eu gosto desse livro, porque daí nós, aromaterapeutas, a gente acaba vendo o lado da indústria e a gente percebe como as coisas funcionam, tá? Fora que o livro é muito bem escrito. Essa autora tem o outro que é sobre a viúva Clicquot. Então ela é uma autora especializada no mercado de luxo. Conheciam esse aqui, O Segredo do Chanel número 5? Aí depois vocês podem ler esse livro formidável. É, só um instantinho. Eu vou lá depois, da boa noite, tá bom? Meus filhos estão querendo boa noite de mim. Eu vou lá depois. Beijinho. Eu já vou lá, tá? Então, esse livro aqui que se chama A Casa da Sabedoria, do Jonathan Lyons, que é um livro extraordinário, também é um livro sobre história. Ele vai explicar como que os persas trouxeram tudo que a gente conhece no Ocidente. Ah, tudo também é muita coisa, mas assim, a civilização ocidental se formou com base no que a civilização árabe conhecia até a época das cruzadas. Então, esse livro, A Casa da Sabedoria, do Jonathan Lyons, é maravilhoso para a gente poder entender da onde que vieram todos os conhecimentos que a gente tem atualmente em termos de plantas medicinais, astrologia, astronomia, as diferenças culturais. Então, eu acho muito bacana. E o capítulo que ele fala sobre especiarias é sensacional. Recomendo esse livro por conta disso, tá? É um livro muito bacana. Aí depois vocês podem ler O Imperador do Olfato, do Chandler Burr. O Chandler Burr, ele é ex-crítico de perfume da New Yorker. Não sei se é New York Times Magazine ou da New Yorker. É da New Yorker. Agora fiquei na dúvida se é do jornal ou se é da revista. Mas enfim. Ele é um crítico de perfume muito conhecido e ele, em determinado momento, conheceu o Luca Turin, que é o inventor, que não é o inventor, que foi uma das pessoas que resgatou a teoria de que o olfato seja vibração, né? Então, ele conta nesse livro como que foi para o Luca Turin provar que o olfato não funciona apenas pelo mecanismo de chave e fechadura. E ele vai explicar isso tintim por tintim. E é uma maneira boa da gente aprender como funciona o olfato, porque o Chandler Burr, ele é jornalista. E quando a gente vai ler sobre teorias do olfato, escritas por médicos ou por biólogos, fica muito difícil da gente compreender. E o Chandler explica tudo isso com uma linguagem jornalística. E o livro tem ritmo de saga policial. Então eu recomendo que vocês leiam. Uma outra coisa bacana desse livro é que o Luca Turin, uma das habilidades que ele tem é falar sobre cheiro de uma maneira que até então, na época dele, ninguém falava. E algumas pessoas, quando começam a trabalhar com uma aromaterapia voltada mais para ambientes, ou então vão começar a fazer perfumes pessoais com óleos essenciais, sentem uma dificuldade de como falar sobre o cheiro, como descrever um cheiro. Então eu acho que nesse livro tem pista sobre esse assunto. Por isso é que eu recomendo ele dentro da leitura. Primeiro, porque a gente vai entender sobre o olfato. E segundo, porque ele vai nos dar pista de como falar sobre o cheiro, como descrever o cheiro que a gente está sentindo, tá? É um livro sensacional. Sou fã de carteirinha desse livro. Recomendo muito a leitura dele. E aí, se o livro do Chandler Burr fala sobre a teoria de que o olfato é vibração, nós temos o livro da Bettina Malnick, O Cheiro das Coisas, para mostrar que olfato é forma. Então, a Bettina Malnick, ela é uma pesquisadora também ligada lá no Rio de Janeiro, não sei se é o UERJ ou UFRJ, agora me bateu a dúvida, mas eu acho que é o UFRJ. E o mais legal sobre a Bettina é que a Bettina fez parte, ela era orientando, então ela fez parte da equipe da ganhadora do Nobel de Medicina, Linda Buck. Então, a Linda Buck, junto com o parceiro dela, o Richard Axel, eles ganharam o Nobel de Medicina em 2004, porque eles desvendaram 3% do genoma, que é responsável pela codificação 3%, deixa eu falar direito, senão vou confundir vocês. Então, eles descobriram que 3% do nosso genoma codifica os receptores olfativos. E eles ganharam o Nobel por conta disso. E a Bettina fazia parte da equipe da Linda Buck. Aí ela voltou pro Brasil, ela terminou lá o doutorado dela, depois ela fez o pós-doutorado e ela voltou pro Brasil. Hoje ela é uma pesquisadora lá no Rio de Janeiro. E aí ela escreveu esse livrinho, Cheiro das Coisas, para dizer como que o olfato funciona. Só que ela escreve de uma linguagem acessível, ela fala sobre as novas pesquisas que estão se formando a respeito do olfato. E uma curiosidade, ela não menciona o Luca Turin. Ela fala, é um livro super atual, então ela desvenda pesquisas que estão sendo feitas agora no Japão, ou então na Índia, na China, nos Estados Unidos, na Europa, e em nenhum momento ela fala sobre a teoria do Luca Turin. Por isso, inclusive, que eu coloquei esse livro para vocês lerem depois do Chandler Burr, O Imperador do Olfato. Porque, para ficar mais gritante a ausência da teoria de que olfato é vibração e não apenas forma. E aí eu escrevi para a Bettina, para perguntar por que que ela falava certas coisas no livro e por que que ela não mencionava o Luca Turin. Ela me respondeu todas as perguntas, menos a pergunta do Luca Turin. Então eu achei mais engraçado ainda, mais curioso. E de qualquer maneira, vale a pena ler esse livro. Um dos mitos que esse livro derruba é aquela coisa de que a gente tem aversão a cheiro por traumas. Não que ela derrube totalmente, mas ela explica nesse livro que as certas aversões a cheiro são questões genéticas. A pessoa sente o cheiro porque tem uma mutação genética em determinado receptor olfativo. Então é uma leitura que eu recomendo para bastante por conta disso. Porque traz o que tem de mais atual sendo feito em termos de pesquisa sobre o olfato. Tá bom? Agora vamos para o próximo slide, número 28. Temas variados. Já estou terminando a palestra, tá? Bem, entre os fora de catálogo no Brasil, eu queria recomendar que vocês lessem Aroma, a História Cultural dos Odores. E aí eu não me lembro quem que era antropóloga, é esse livro aqui, que foi escrito por uma equipe de antropólogos, comandado por Constance Classen, que eu não sei se é homem ou mulher, tá? Bem, Aroma, a História Cultural dos Odores, tem a melhor história sobre ervas e plantas aromáticas que vocês podem encontrar publicada em português. Esse livro, uma curiosidade, ele foi editado a pedido do Boticário. Estão vendo aqui ó, o login do Boticário? Aqui? Então foi uma edição encomendada pelo Boticário. Depois se esgotou. Hoje em dia só se acha em sebo. Mas é o melhor livro que existe para a gente saber sobre história dos odores e sobre hábitos culturais em relação a odores. Então eu recomendo fortemente que vocês comprem esse livro porque ele é fantástico, tá? Depois, um livro que eu acho que quem é da saboaria conhece, que é o livrinho da Catherine Aschenberg, que é sobre a história do banho, passando a limpo. Então é um livro interessante, em ritmo de história, para você entender como é que essa questão do banho surgiu desde Roma até os dias de hoje. É bem bacaninha, uma literatura gostosa da gente ler, mas principalmente para quem é dessa área da saboaria, tá? Então vou passar para o slide número 29. E aí eu vou falar para vocês das grandes ausências do mercado brasileiro. O que tem em literatura estrangeira que não tem no Brasil? Deixa eu pegar mais uma pilha de livros aqui. Espera aí. Bem, a grande ausência no Brasil, em língua portuguesa, é o livro Aromaterapia, que é o livro publicado em 1937 pelo René Maurice Gattefossé, que é um livro raro. Esse livro ele não existe na França. O que existe na França é, acho que um exemplar, do filho do Gattefossé, que acabou caindo na mão da editora C.W. Daniel e acabou sendo traduzido do francês para o inglês por essa companhia e foi editado pelo Robert Serrin. Então, o livro em francês ninguém acha, é uma raridade para comprar. Mas o que nós temos em língua estrangeira é a tradução do francês para o inglês. E aí eu até troquei meia dúzia de palavras com Robert Serrin pelo Facebook, antes de fazer essa palestra, perguntar se ele recomendava a tradução do livro, né? Já que ele foi o editor. Aí ele falou que sim, que é muito boa. Então, quem lê inglês pode comprar esse livro pela Amazon. Na versão Kindle ele custa, se não me engano, R$25. E aí vocês têm o livro original, o livro que deu origem a toda a aromaterapia no mundo, tá? Depois, o outro livro que não temos em português é esse livrinho aqui do Dr. Jean Valnet, o Aromatherapie, Traitement des Maladies par les Essences des Plantes. Né? Ele tem outro livro que chama Aromaterapia, mas não é o tratamento das doenças pelas essências das plantas. O Dr. Jean Valnet, ele é uma das pessoas chaves também da aromaterapia. Ele fez os seus estudos principalmente em torno da época da Segunda Guerra Mundial. E é um livro fundamental que não tem em português. Então, faz falta, porque o Dr. Jean Valnet, ele era médico cirurgião. E ele traz essa experiência para esse livrinho aqui também, tá? Um outro livro que eu só tenho em e-book é o Aromatherapy for Health Professionals, escrito pela Shirley Price e pelo Len Price. É um livro que vocês encontram também para comprar na Amazon brasileira, em versão Kindle. E por que que eu acho que esse livro é interessante? Esse livro é muito interessante porque ele vai estar trazendo para a gente todas as informações para você usar com os seus clientes. Ele traz casos clínicos, informações de toxicidade, contraindicações, sugestões de uso, referências bibliográficas, referências de pesquisas científicas. Então, eu acho que na atualidade, esse livro da Shirley e do Len Price é um dos melhores livros que a gente tem. E só que ele está em inglês, mas em compensação ele é muito barato de você comprar na versão Kindle da Amazon, tá? É um livro que deveria ter tradução para o português também. Um outro livro fundamental, eu também não tenho ele em papel, é o Essential Oil Safety, do Robert Serran. Então, Maria Aparecida, veja se não consegue trazer esse livro para o português, porque é um livro base dentro da aromaterapia, que mostra toda a questão do uso seguro dos óleos essenciais. Tá saindo em setembro! Que boa notícia, Maria Aparecida, que boa notícia, muito bom. Então já anotem, porque o Essential Oil Safety é um livro básico para um aromaterapeuta escrito pelo Robert Serran, tá? Depois, outra ausência que a gente tem no mercado editorial é esse, eu só tenho Xerox, que é o L'Aromatherapie Exactement, escrito por três pessoas, né? O Pierre Francome, o Roger Jalois e o Dr. Daniel Penoel. Então é um livro assim, que fala sobre, escrito nos anos 90, né? É um livro que fala principalmente sobre as propriedades alopáticas dos óleos essenciais. Então, toda a questão antimicrobiana, antivirótica, antifúngica, o poder anti-inflamatório dos óleos essenciais. Então, é um tratado médico de aromaterapia. Essa é uma grande ausência dentro do nosso mercado editorial. E junto com isso, existem os três tomos, eu também só tenho em Xerox, não tenho em livro, né? Do Traité de Phytothérapie et Aromatherapie do Pobelesch. Então, são três tomos em que ele fala tudo sobre óleos essenciais. Também com essa visão bastante médica dessa aromaterapia que a gente gosta, costuma dizer que é uma aromaterapia bastante francesa, né? Então, são as grandes ausências do mercado editorial brasileiro. Aí, vamos para o slide número 30. Bem, e aí é o seguinte, esses livros não é que eles são fundamentais, mas não faria nada mal esses livros serem traduzidos para o português. E de repente, se vocês leem em francês ou em inglês, fica a dica para vocês comprarem. Eu gosto muito da Danielle Festi, que é uma aromaterapeuta francesa, e ela tem dois livros que eu adoro, que é o Cuidados para as Crianças com Óleos Essenciais, que é esse que eu estou mostrando, e o Cuidados para gestantes, né? Se cuidar com óleos essenciais durante a gestação. Que são dois assuntos tabus no Brasil. Aromaterapia para criança e aromaterapia para gestante. E aí, quem lê francês, compre esse livro, que alguns paradigmas vão cair por terra. É um livro maravilhoso. E aí vocês vão ficar com mais raiva ainda de não morar na França, porque aqui e aqui, ela usa um monte água destilada, que é um troço que a gente não acha no Brasil, os hidrolatos, né? E aí você fala assim, ai, que coisa, por que que não tem hidrolato com tanta disponibilidade no Brasil? Mas de qualquer maneira, ela não fala só de hidrolato, ela fala muito também de óleos essenciais. Então é um livro bacana para quem quer lidar com crianças ou com gestantes, tá? Outro livro que eu recomendo é da Danielle Ryman, que é o Marguerite Morris Guide to Aromatherapy. Então é a tradução que ela fez desse livro da Margaret Moore, que é uma aromaterapeuta que faz parte da história da aromaterapia. Eu não tenho para mostrar para vocês aqui. Um outro livro bacana é o da Nelly Grosjean, que algumas pessoas de vocês conhecem. A Nelly Grosjean, ela esteve no Brasil, não sei se foi na Beauty Fair do ano passado. Então eu gosto bastante, não é esse livro que eu estou mostrando aqui, mas ela tem um outro que ela fala, que é recente, que ela fala de cuidados veterinários com óleos essenciais. Soigner se animou avec l'aromatherapie. Então é um livro recente, foi publicado agora e acabou de sair na França. Ela tem um livro mais antigo sobre óleos essenciais na veterinária, mas esse é mais recente. Então quem quer fazer aromaterapia para animais, eu recomendo o livro da Nelly Grosjean. Depois tem o livro do Gary Young, que algumas pessoas já fizeram curso com ele. Eu recomendo o Essential Oils Integrative Medical Guide. É um livro que ele fala bastante sobre aromaterapia. Então é um autor para vocês terem em mente também. Depois tem o livro mais recente da... parece que ela vai lançar um outro, mas o mais recente que ela escreveu, a Mandy Afton junto com Daniel Patterson. É um livro só sobre óleos essenciais na comida. Então, aromaterapia e gastronomia. Fica a dica para vocês também. Outro livro que é bacana, que esse eu vim a conhecer o ano passado, que eu não tinha esse livro, que é o Aromaterapia Quântica, do Dr. Daniel Penoel. Fica a dica também para quem quer se inteirar sobre esse tipo de aromaterapia. E aí, o que eu acho legal seria o Guia de Perfumes, do Luca Turin e da Tânia Sanches, para quem gosta desse universo de aromatização de ambientes, tá? Eu acho a introdução, o livro em si é um guia sobre perfume sintético, que não é muito a praia da gente. Mas a introdução que ele faz é que é o bacana desse livro. Eu comprei o livro inteirinho só por causa da introdução, em que ele fala sobre o que é perfume de mulher e o que é perfume de homem. E aí quando a gente trabalha com aromatização de ambiente, isso aqui acaba nos ajudando. Tá bom? E aí eu trouxe algumas outras coisas para vocês. Uma Bíblia des Huiles Essentielles, da Danielle Festi, que é um livro que eu consulto regularmente, é um livro muito bacana. Mas isso aqui é mais curiosidade, tá? Aí tem o Aromaterapia para Mulher, da Meg de Serran, que também não tem em português. Eu tenho ele na versão em inglês. E uma outra coisa que talvez vocês conheçam, que vale a pena eventualmente ter em casa, que é o manual técnico da WNF. Conhecem esse aqui? Fala sobre o catálogo da WNF, mas dá um monte de receita. Então, talvez seja interessante ter em casa. É mais uma opção. Então, já vamos terminando, que eu já estou atrasada com a minha palestra. Aí, eu tenho esse site de resenhas literárias, que eu não sei se vocês conhecem, que é o asmelhorespartes.blogspot.com. E aí, nesse site, eu tenho essas nove resenhas de livros, dos livros que eu mencionei. E lá tem a resenha e citações, quer dizer, tem trechos que eu copiei, que eu digitei do livro e comentei. Então, quem quiser saber mais, pode consultar esse blog lá também para poder ter mais informação. E aí eu encerro a minha palestra. Aqui tem datas de próximos cursos online de aromaterapia também. É claro que essa palestra não foi uma palestra assim exaustiva, não dá para falar de todos os livros que tem, é apenas um roteiro de leitura e estudo que eu propus, que funcionou para mim, eu acho que pode funcionar para muita gente também. Eu tenho certeza que eu falei um monte de não mencionei um monte de livro que todo mundo ama de paixão, mas acho que consegui falar de uma porção de livros. E aí agora é com vocês, né? A gente se encontra no mundo dos livros, né? Fica desse jeito. Os slides depois eu vou colocar no ar, então vocês vão poder tá vendo depois, tá? Então é isso, gente, ó. Um beijo, namastê, muito agradecida. Eu posso ficar mais 10 minutinhos na sala com quem quiser perguntar alguma coisa. Se não, quem já quiser ir embora, não tem problema não. Pode ir, tá? Sem problema nenhum. Eu fico mais uns 10 minutinhos aqui, tá bom? Um beijo, a palestra está encerrada. Agradecida. Namastê.